Feliz sábado, igreja! Feliz sábado! É muito bom estar aqui com vocês e que Deus vos conceda os pedidos que há no coração de vocês e que estão em harmonia com a vontade de Deus. Deus vos conceda graça, paz, poder para serem aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus. Amém. E tem o testemunho de Jesus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o livro de Hebreus. E antes da gente entrar no livro de Hebreus propriamente dito, é interessante a gente relembrar a história do Êxodo. O Papai do Céu tem a história humana nas suas mãos. Mas nós não entendemos muitas vezes alguns porquês. E um desses porquês é o sofrimento. E o povo de Israel certamente sofreu muito na escravidão. Eles viveram séculos, gerações na terra do Egito. E o povo se fortaleceu, os egípcios se tornaram contra eles e os escravizaram de forma extremamente brutal e cruel. Violência. Só que Deus, o Deus de Israel, é o Deus daqueles que sofrem, dos humildes, dos pobres. Em algum momento a Bíblia diz que Israel era tão pequeno que nem era contado entre as nações. Um povo anônimo. E Deus amou aquele povo, a família de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus concedeu àquele povo graça. E Deus fez no meio daquele povo o que ele não fez no meio de povo nenhum na face desta terra. E Deus concedeu a Israel a sua revelação, seus oráculos e a sua lei. De tudo que Deus concedeu a Israel, tudo girava em torno do santuário. E o santuário, ele consistia de uma tenda provisória, onde eles montavam e desmontavam, conforme eles seguiam a caminhada peregrina por este mundo. E aliás, o termo hebreu significa esse viajante, errante. Abraão é chamado de hebreu nas escrituras. Mas não é esse hebreu com conotação judaica. É um hebreu, ele fosse ser considerado um andarilho, uma pessoa relativamente sem pátria. Abraão tinha sua família, mas ele recebeu um chamado de Deus: sai da tua terra. E ele foi peregrino na terra de Canaã. E o fato é que ele é considerado um hebreu, aquele que não tem lar. E é interessante essa analogia então de Abraão, peregrino, com o povo de Israel e conosco hoje. Um povo cujo lar não é neste mundo. Nós vivemos aqui, estamos de passagem, graças a Deus por isso. Mas o lar para o qual Deus nos criou, não há pecado, não há morte. E nós temos a impressão que nesse mundo reina o pecado e a morte. Claro que essa é só uma impressão, porque quem reina de verdade é o Senhor Jesus Cristo. A morte existe, o pecado existe, o sofrimento é real. Mas, em breve, tudo isso será história e não mais realidade. Dentro do santuário havia algo que era o centro de toda a adoração e prática do povo hebreu, que eram os 10 mandamentos. Israel tinha muitas outras leis, e eles consideravam essas leis absolutamente divinas, da mesma forma como os 10 mandamentos. Mas eles sabiam que os 10 mandamentos eram diferentes, no sentido de que eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus. E aqui nós temos um povo que tem uma herança maravilhosa, uma lei escrita pelo próprio dedo de Deus, que revela não somente o que a gente deve ou não deve fazer, mas o caráter de Deus. Quando Israel lia na lei de Deus, não cometerás adultério, por detrás disso, você podia ler, e Israel lia, Deus é santo, e deseja que nós sejamos santos, não para nos privar dos grandes prazeres do adultério, mas para nos livrar das terríveis tristezas que fazem parte dessa experiência do adultério. Assim também, todos os mandamentos de Deus, eles revelam um Deus que é amor. E por ser amor, Deus nos pede que a gente aprenda a descansar nele, que a gente seja honesto, verdadeiro, fiel ao seu nome. E dentre todas as partes do Antigo Testamento, nós vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, que é mais ou menos um resumo de tudo isso que Israel conhecia muito bem. E aqui possivelmente está um resumo de tudo que Israel deveria compreender, crer, aceitar e viver. Vamos lembrar que Deuteronômio 5 contém os 10 mandamentos, repetidos agora no livro de Deuteronômio. E a partir do capítulo 6, Deus diz assim para aqueles homens: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para os cumprires na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando no caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te servirão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Ouve, ó Israel. Os israelitas, eles repetiam esse texto todos os dias, algumas vezes por dia, para lembrar que o Deus deles era o único Deus. Que grande privilégio, uma nação, um povo, reconhecido como filhos de Deus, uma nação santa, um sacerdócio. Isso significa que eles eram amados e abençoados por Deus. Mas a triste história de Israel, ela nem espera o livro de Deuteronômio para aparecer, né? Logo no livro do Êxodo, você já percebe aquele povo. Faltou água? Moisés, por que você nos tirou da terra do Egito para morrer nesse deserto? A ingratidão, a murmuração, a reclamação. No fundo dizendo, melhor era ficar no Egito, onde nós tínhamos comidas assim e assado. E aqui nós temos somente esse pão vil para comer. Já pensou uma nação assim? Pão que Deus miraculosamente concedia a eles no deserto onde não tinham o que comer, chamarem o alimento de um pão vil. E o fato é que o próprio livro de Deuteronômio, ele contém muitas bênçãos da fidelidade, muitas maldições em relação à infidelidade, que acho que são muito pertinentes. E uma das ameaças que Deus fez no livro de Deuteronômio é que se Israel não fosse fiel, Israel seria levado para o cativeiro e os pagãos prevaleceriam contra eles. Eu tenho o privilégio de estar pregando para uma igreja que conhece a palavra de Deus, e Israel foi para o cativeiro. Cativeiro assírio, cativeiro babilônico. E quando Daniel estava lá no cativeiro babilônico, ele foi estudar a Bíblia. E ele diz assim, Daniel 9, eu fui e li o livro do profeta Jeremias, e eu entendi que estava chegando perto o momento de voltar para Israel. E ele começou a buscar a face de Deus em oração. Israel voltou para sua terra. E a experiência do cativeiro foi muito dramática. Às vezes a gente não entende muito bem. A gente ser tirado de dentro da nossa casa, ser transportado para milhares de quilômetros, centenas de quilômetros longe, a pé, humilhados, derrotados, para sofrer grandemente. E ainda chega lá, aqueles que fazem isso com você pedem, cante uma canção de Sião. Os salmos dizem isso. E o fato é que Israel teve uma experiência dramática e eles não queriam mais saber de cativeiro. E eles sabiam que eles tinham ido para o cativeiro por causa da infidelidade aos mandamentos de Deus. E o povo de Israel, ele foi de um pêndulo da total infidelidade para outro. Um grande legalismo. Na época de Jesus, o povo era tão preocupado com essa coisa da fidelidade a Deus que haviam algumas interpretações do mandamento do sábado, por exemplo, que diziam que se você cuspisse no chão, você estava transgredindo o mandamento de Deus. E se você ousasse perguntar por quê e querer saber a razão, eles diriam, porque você está regando a planta, isso é um trabalho. A tal ponto chegou o legalismo de Israel, que eles diziam assim, olha, se você no sábado tiver um objeto e você jogar ele para cima, você não pode pegar com a mesma mão, você tem que pegar com a outra mão. Senão é trabalho. Não dá para entender. E adicionaram à lei de Deus um monte de leis humanas. E continuavam tão perdidos quanto antes. Porque a infidelidade não nos salva, mas o legalismo também não. E na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vida sem morte, sem pecado, sem dor. Onde nós vamos nos amar eternamente e perfeitamente. Amém? Amém? Essa é a verdade. E Jesus fez muitos milagres. Jesus ressuscitou mortos, curou leprosos, multiplicou pães. Fato é que ele morreu, venceu a morte, subiu ao céu. E aqueles que estavam mais próximos de Jesus e que não o negaram, como fez Judas, eles foram comissionados a se preparar. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder. Quando Jesus foi entronizado no santuário celestial, ele derrama o Espírito Santo. E ali ocorre o Pentecostes, E a Bíblia diz que em um sermão, aqueles homens batizaram milhares de pessoas. 3.000 em um, 2.000 em outro. E em algum momento do livro de Atos, a Bíblia diz assim, os judeus, os líderes, né, os fariseus, reclamando com aqueles discípulos, a gente anda em Jerusalém e todo mundo conhece essa doutrina que vocês pregam? Todo mundo, Israel está ouvindo falar dessa doutrina? E interessante que essa doutrina, ela não chegava a eles só com teoria, Jesus é Deus, Jesus venceu a morte. Ela chegava com poder. João e Pedro subindo para orar no templo, encontraram um coxo paralítico, me dá um dinheirinho, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia relatando essa ocasião, diz que o milagre era claríssimo e ninguém podia negar, todo mundo conhecia aquele mendigo, possivelmente ele ficou anos, talvez décadas, à porta do templo pedindo um dinheirinho, e em nome de Jesus Cristo, recebeu a cura que nenhum ser humano poderia conceder, eles sabiam disso. E muitos israelitas aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E em algum momento do livro de Atos, a Bíblia diz assim, e muitos sacerdotes obedeciam à fé, acreditavam em Jesus, aceitavam em Jesus. Israel tinha noção de que eles adoravam o Deus correto. E quando você fala para as pessoas que têm essa impressão, essa convicção de estarem adorando o Deus correto, que elas precisam mudar, especialmente em sentido religioso, elas se sentem um pouco acanhadas e a princípio elas tendem a rejeitar isso. Não, o meu Deus é o Deus verdadeiro, eu sigo Deus, eu também creio na Bíblia. Eu sou católico, eu sou evangélico, mas eu creio no Deus verdadeiro. Mudar é difícil e para Israel não era fácil. Para aquele povo que durante séculos teve ali um santuário, onde havia todos os dias um sacrifício. E não era um sacrifício qualquer, um sacrifício que Deus tinha instituído para perdão dos pecados. Como é que eles poderiam abandonar isso com facilidade? E entender que aquele sangue daquele animal não significava nada, além de um tipo do verdadeiro sangue que pode limpar o pecado do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Para eles era muito difícil isso. E o fato é que esse povo judeu, ele corria um grande risco de abandonar a fé cristã. Eles corriam um grande risco de olhar para o templo e dizer assim, bom, Jesus morreu, eu aceitei isso, mas eu ainda preciso matar esse animal em meu favor. Mas eu ainda preciso cumprir essas festas, Páscoa, os pães asmos. Eu ainda preciso observar a circuncisão. Se eu quero ser salvo. E as primeiras discussões teológicas na igreja foram em torno desses temas bem judaicos. E então Deus levanta um homem para dar uma mensagem para o povo de Israel. Aqueles que são chamados de hebreus. E vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. E nós vamos estudar um dos livros que é mais profundo, mais interessante e mais impressionante da Bíblia. O livro de Hebreus é fantástico. A Unasprez tem um livro amarelinho escrito Livro de Hebreus, Sacerdócio, Expiação no Santuário Celestial. Se vocês gostarem do mundo da teologia, comprem esse livro e se aprofundem num dos livros mais impressionantes da Bíblia. E Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, nos diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Primeira coisa que o autor de Hebreus faz é dizer assim, Israel, Hebreus, Deus falou aos nossos pais, não duvidem disso. Deus falou a Moisés, Deus falou a Isaías, a Zacarias, a Neemias e a todos os outros profetas do Antigo Testamento. Ninguém está negando isso. Pelo contrário, toda a revelação tem por base o Antigo Testamento. E o Novo Testamento somente veio cumpri-la e dar o seu real sentido. E o autor de Hebreus começa por aí, para que aqueles hebreus judeus não pensassem que eles estavam, por aceitar o cristianismo, estar rompendo com o Deus verdadeiro, porque foi Deus que falou aos pais pelos profetas. Só que o autor de Hebreus, ele diz assim: porém, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. E para que não haja dúvida da identidade desse Filho, o autor de Hebreus começa a explicar. Bom, Ele é aquele através de quem Deus criou o universo. Ele é o resplendor da glória. Depois Paulo, né, vai dizer que o brilho da glória de Deus se vê na face de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, ele vai mais além, ele diz que Jesus é a expressão exata do ser que é Deus. Estabelecida essa base, o que, que o autor de Hebreus estava fazendo? Ele estava dizendo para Israel: olha, Cristo não é simplesmente um bom profeta, um bom homem, não foi simplesmente um bom homem, um bom profeta, mas ele foi a própria expressão exata de quem Deus é, nas próprias palavras dele. Certa vez, Filipe perguntou para Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, lá em João 14. E Jesus responde de uma forma relativamente assim dolorida, parece. Ele parece assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com você, e você não me tem conhecido, quem viu a mim, viu o Pai. O Senhor, Deus do universo, se fez homem. Colocasse Jesus no meio de nós, não veríamos brilho além do brilho da sabedoria e do amor? Não veríamos glória além da glória de um homem submisso à vontade do Pai? Um homem relativamente comum, um com Deus. Era esse Jesus. E no capítulo 2, verso 1, nós lemos assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O autor de Hebreus está dizendo assim: olha, Deus, Ele tem confirmado o que nós pregamos. Deus, Ele tem distribuído a vocês que aceitam a Cristo dons do Espírito. Deus tem confirmado a sua palavra através de sinais e prodígios que são impossíveis de serem produzidos pela impostura e pela mentira humana. Eu posso mentir contra Deus? Posso, mas eu não posso ressuscitar mortos. Eu posso, com as minhas feitiçarias, causar mal para as pessoas, mas eu não posso multiplicar pães. Deus confirma a sua verdade, a sua palavra, e aqueles homens sabiam dessas coisas. O fato é que o autor de Hebreus está preocupado. Não nos afastemos da fé. Nós precisamos nos apegar firmemente às verdades que temos ouvido. Nós precisamos lembrar da salvação. Lá em Hebreus 1, se chama a purificação dos pecados. Se Deus não perdoar os nossos pecados, irmãos, estamos perdidos, sem exceção. E em Jesus, a primeira mensagem a ser proclamada é o perdão dos pecados. A transformação do caráter, a santificação até a glorificação, ela é um passo posterior. Antes de qualquer coisa, Deus quer te perdoar e me perdoar, porque quem sabe Deus do céu, ao olhar para a nossa vida, ainda vê a vaidade, a mentira, a idolatria, a fofoca, a maldade e a transgressão de muitos, se não de todos, os seus mandamentos. E nós precisamos desse perdão, desta salvação. E a maneira de conseguirmos ela, Hebreus 4, verso 16. Vamos ler o verso 15 antes. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a metodologia de Deus para alcançarmos perdão. Primeiro é entendermos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas. Deus não envia o seu Espírito do céu para nos acusar pelos nossos pecados, o que ele poderia fazer com muita justiça. Mas Ele envia o Seu Espírito do céu para dizer que Ele se compadece das nossas fraquezas, caídos e pecadores. E Ele diz: chega aqui, chega diante do Meu trono de graça. 1 João 1,9 vai dizer que se você confessar o teu pecado, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar. Essa experiência básica, sem essa experiência não há céu, não há volta de Jesus, pelo menos não com prazer e alegria, não há amor, não há fé, não há nada. E é interessante que agora aqui em Hebreus 4, Jesus é chamado de o nosso grande sumo sacerdote. Hebreus 8, versos 1 e 2, é o ponto principal da carta aos Hebreus. O estudo do livro nos indica isso com certeza absoluta. E a Bíblia diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O livro do Apocalipse vai dizer do santuário celestial, e uma das informações é que ali existem milhares de anjos, miríades de anjos, ao redor do trono de Deus, e no trono sentado um cordeiro como que foi morto, cordeiro manso, mas que também no próprio livro do Apocalipse é chamado de o leão da tribo de Judá, aquele que vem despedaçar os teus inimigos. A compreensão do santuário, irmãos, alguns julgam como difícil, mas não é tão difícil assim. O santuário é um tema amplo, que se relaciona com todas as verdades da Bíblia, e por isso que alguns não gostam muito desse tema. Mas uma das questões mais importantes sobre o santuário, e quando você quiser conversar sobre isso com alguém que não é adventista, pergunte assim para o pastor da igreja evangélica, para o padre: o que Jesus está fazendo hoje? E de alguma forma, existe muita ignorância no mundo cristão a respeito disso. Mas o livro de Hebreus é claro. Ele é o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Ele está ali, não morrendo outra vez, não derramando baldes de sangue literal para purificação de pecados, mas para apresentar o que Ele é e o que Ele fez na cruz em favor de cada um de nós. É no santuário que Jesus ministra esses benefícios. Jesus não vai pensar se Ele vai te perdoar, se Ele vai morrer por você ou não. Ele já te perdoou, Ele já morreu por você, mas será que você já aceitou? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os Seus mandamentos. Enquanto pecamos, ainda temos uma compreensão imperfeita de Deus, e precisamos de perdão. E então vamos a Deus e pedimos perdão, e do Seu santuário, Ele ministra os benefícios do que Ele conquistou na cruz, em nosso favor. E quando pedimos perdão, recebemos perdão. Nós temos um sumo sacerdote perfeito. E o livro de Hebreus contrasta esse sumo sacerdote com os pastores da época de Israel. Aqueles pastores do santuário que sacrificavam animais, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Todos aqueles sacerdotes eram pecadores. O nosso sumo sacerdote nunca pecou. No santuário da terra, animais eram mortos todo dia, mas no livro de Hebreus a Bíblia diz que Jesus só precisou morrer uma vez por todas. Não precisa morrer duas vezes. Um sacrifício daquele que é santo pagou o preço de todos os pecados da humanidade inteira. Um sacrifício. E o livro de Hebreus quer, com tudo isso, nos fazer entender essa redenção eterna que Jesus comprou. Nos fazer entender que nós não precisamos de matar animais. Aquilo tudo era apenas uma parábola, uma sombra, para ensinar que um dia viria o Cordeiro. E Ele veio, e Ele já morreu por nós. Por fim, o livro de Hebreus nos exorta à fé, e ele tem um conceito de fé que eu acho muito interessante. Fé é certeza e convicção. O nosso mundo pensa que fé é pensamento positivo. Eu quero que Deus exista, eu nem tenho certeza que Deus existe, mas eu quero, então eu tenho fé. Eu não tive um bom pai, então eu quero me apegar a um pai no céu, e eu acredito, e eu tenho fé, mas fé não é nada disso, não para a Bíblia, porque na Bíblia, fé não é acreditar, porque os demônios também acreditam. Fé na Bíblia é uma certeza absoluta que Deus existe. E se você tem certeza que Deus existe, você tem fé. E o livro de Hebreus vai terminando no capítulo 11, com essa imagem da fé, mostrando para aquelas pessoas que Deus entende a luta que eles estavam passando por terem uma religião diferente. Em pouco tempo depois desse livro ser escrito, o templo foi destruído, Não tinha mais sacrifício, não tinha mais judaísmo. Pelo menos não até como era até aquele tempo. Mas Cristo nunca mudou. E o livro de Hebreus termina com essa mensagem. Jesus Cristo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém? Amém? Graças a Deus e glória a Deus. Irmãos, se Jesus perdoou pecados ontem, o que impediria Ele de perdoar os nossos pecados hoje? Se Jesus salvou pessoas ontem, por que Ele teria mudado e não salvaria a nossa vida hoje? Se Jesus prometeu ontem que Ele vai voltar, por que a gente duvida que isso vai se cumprir muito em breve? Se Jesus derramou o Espírito Santo com poder sobre uma igreja de pecadores, por que duvidar que Ele fará o mesmo em nossos dias? Para que a chuva serôdia venha e que nós possamos receber o refrigério pela presença do Senhor. Para que você possa entender de uma vez por todas que a teoria da Bíblia não é só teoria. A teoria da Bíblia é a verdade de Deus que tem poder para transformar a nossa vida e para nos ensinar a amar uns aos outros, que é a nossa maior necessidade. Se somos uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, devemos nos lembrar disso. O cumprimento da lei é o amor. Você pode conferir na sua Bíblia em Romanos 13, verso 10. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você pode conferir na sua Bíblia, João 13, verso 35. E se Jesus deu poder para a igreja apostólica se amar, afastar as fofocas, as mentiras, as vaidades, por que que no nosso tempo ia ser diferente? Não vai ser diferente. Só o que Deus precisa é uma igreja que queira a Cristo. E a Bíblia diz, aquele que vier em mim, de maneira nenhuma vai sair fora. Nós temos vindo a Cristo, a cada dia. Isso significa que nós queremos a Cristo. E se você quer, você tem. Se você pede, Ele te dá. Vamos orar a Deus. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai. Muito obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Amém. Ele será um Senhor perdoador, transformador, que vai perdoar e destruir o pecado para sempre, Pai. Amém. Obrigado por isso, Deus. Nós temos vergonha de sermos pecadores, mesmo conhecendo a Tua lei e a Tua graça. E Te pedimos, Pai, a purificação diante do Teu trono de graça, Pai. Por favor, Deus. Nos ensina a Te amar, nos ensina a nos amar. E não permita que o pecado e que Satanás triunfem contra nós. Amém. Mas que o Senhor possa esmagar toda a obra do inimigo debaixo dos nossos pés, Pai. Amém, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê um sábado santificado na Tua presença. Amém. Que o Senhor nos dê um coração disposto a ouvir a Tua voz e praticar toda a Tua vontade. Amém. Que a Tua paz seja em nós. Que o Teu Espírito nos batize. Esteja conosco e um dia esteja em nós para sempre. Amém. Amém. Nós Te pedimos tudo isso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.